mão na cabeça, fúria, antissistema. Jeito de agir, reagir, é mais ou menos assim. Preto igual a mim, resisti até o último cair. Sangue, também deixei nos fronte, defendendo os bang. Amante da luta, bruta, marfim, elefante, chibatada rasga. Termômetro, raiva dispara, cicatrizada, enraizada, ferida na alma. Danger, realidade, avante, firmeza gigante. Microfone raja, vara os montes com voz incessante. Massa, resiste a saga, trágica, viva la rasa. Rap de quebrada, em marcha, travando batalha. Elo da corrente, na selva, na era do game. Resistentemente, esmagando o crânio de serpente. Rota, tambor com oito, troca de ré, volta os bota. Chora agora com dois pés na porta. Política racista, junta tudo, explode no ar. Verme incendiar em praça pública, pronta a queimar. Realidade cruel, destilando seu doce veneno. A própria resistência, resistindo. Realidade é cruel, fel. Como a bomba H vinda do céu, creu. Dando checkmate no remate, foi pro céu, Léo. Teve sua chance enrolada. Tão feliz da vida como a lida é suicida e complicada. Mostra sua face distorcida e pessimista. Todo tipo de mentira para que você desista. Postmente é de verdade, nunca foi de brincadeira. Tulu Nation, Brasil sem temer ao sistema. A cara é mudar todo esse país. Resgatar nossa cultura e fazer rap de raiz. Fazemos o que devemos, sabemos o que fazemos. Cada um faz sua parte, só assim nós mudaremos. Todo esse preconceito, eleito, feita hipocrisia. Se amigo, se quem firme, está chegando o grande dia. Somos do rap nacional e nós não anda com pipoca. Nós é nós, nós faz a nossa. Desviando dos otários porque nós não mosca. Nós é nós, nós faz a nossa. É um ajudando o outro sem esperar nada em troca aí. Nós é nós, nós faz a nossa. Mesmo correndo pelo certo, somos alvo de fofoca. Nós é nós, nós faz a nossa. É resistência, num plano sequência. É black a consciência, o crime não compensa. Somos milhões, presos nas cadeias, fazendo cara feia. Enquanto os playboys riem de nós e nos grampeiam. Levam pro tribunal, sistema criminal. Assim vários talentos vão para o time do mal. Vitória do inimigo, só por Jesus Cristo. Sigo resistindo e o meu rap vai fluindo. Caneta e papel, realidade é cruel. Sou preto, sou posse mente, sou Zulu e sou fiel. Hip hop é minha cara, aqui me sinto em casa. Pretinho gosta de samba, mas não é fã de canalha. Me inspiro em bambata, amo hip hop. Desde a década de 80 pelas ruas militante. Pegada de gigante, no passo do elefante. Como diria Dexter, lindo e elegante. Resistência, nós é nós, nós faz a nossa. Resistência, nós é nós, nós faz a nossa. Ai. Resistência, nós é nós, nós faz a nossa. Resistência, nós é nós, nós faz a nossa. Aí rapaz, muito respeito a quem construiu o hip hop brasileiro. Rapaziada de mil anos, várias guerreiras e guerreiros que lutaram para que o hip hop pudesse chegar até aqui, o rap nacional, morou? Você que tá chegando agora, procura se informar, ter máximo respeito a toda essa rapaziada, a diretoria. Hashtag respeito à velha escola do hip hop nacional. É isso mesmo, Rude, daquele jeito, atravessando gerações, somos a resistência. Realidade cruel, possivelmente Zulu.